jogando contra esse sistema. Mercenário do lado certo, correto, observando de perto. Na minha goma nenhum chegar, fica de fora. Com 10 reais se paga um ingresso, agora é a hora. Parei contigo, apertei stop, não estou aqui pra ganhar ibope. Tenho tudo que Deus me deu, isso me basta, estou grato. Desse tipo de ambição eu estou salvo. Periferia, maluco, agora é o alvo. Com um projeto direcionado aos menos favorecidos, que só é lembrado na hora do voto e depois pelo sistema esquecido. Na minha quebrada não precisamos de mercenário já. Sentenciei, condenado, culpado com essa ambição. Já é o primeiro colocado, RAP, causa devastação, eu nem me ligo. Não uso carapuça, no palco da sua ignorância, esnobo sua astúcia. RAP, causando devastação, fica na mira do microfone, barão. Pra ver que não mudo o meu nome, o estilo e a levada. A rima me fortalece agora, vê se me esquece e some. Dou sua causa várias vezes, apanhei dos homens. Pego o beco maluco, sai vazando, manda a lista chegando como um vulcão. Em erupção, causando devastação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação. Sou seu limite entre o céu e a terra. Negro guerreiro que não se cansa da guerra. Não me farão de boneco manipulado dessa merda. Incorporei Malcolm X, Luther King, Ganga Zumba, ressuscitando negros da tumba. Que hoje presente, quebra corrente, quilombo é a união. Nação, periferia, favelas, gueto, viela, sou daqui. Enquanto tento a mensagem passar, o sistema tenta me destruir, sai pra lá. Negro guerreiro que não se cansa da luta, é difícil de desistir. Se valoriza da vida, tu é artista, negrão. Pra permitir um branquelo capitalista te chamar de crioulo petista. Pra entender o que eu digo, não precisa de dicionário, abre a mente e os ouvidos e escute este grito de libertação. Quem chegou foi RAP, trazendo desespero, causando devastação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação. Minha ira é contigo, mercenário. É fácil falar mal do executivo, legislativo, judiciário. Promessa um dos afins, mais um conto do vigário. Se liga que não sou otário, mandala conhece de longe, a carta marcada de um baralho. Isso é protesto reto e certo, quer discutir pode vir. O endereço é o mesmo, o telefone também. Quer e-mail pode vir que aqui tem, tem www.com/devastação. Sou negrão, causando destruição. Como uma dinamite jogado dentro da nação. Tem bomba atômica acionada em contagem de regressão. Tem mercenário canalha que invade a área, se achando dono da razão. Depois se mostra um tremendo vacilão. Ainda acha ruim quando o Palmares escracha no palco, sem piedade, sem compaixão. Agora quero ver você dizer que não me conhece. Sou mais um negreiro, rimando, levando, causando desespero em forma de canção. Sai fora da minha quebrada, filho do cão. Quem chegou foi a RAP, trazendo desespero, causando devastação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação. Causando devastação, causando devastação. Como um barril de pólvora jogado dentro da nação.